Eu, Michael, Sebastian, informe para a minha passageira.

Sierra Salvador, 1-8-1-9-5. 2, isso é via para 3, 3, 2, 5, 0, 1, 2. Salvador, muito bom, 2 elétricos. estado autorizado todo, destino 0, vento 080 graus, 1-2-0. Pela força, resmungada. Visual 2795. Azul 2795, avistado, autorizado, todos, 0, Thank you. tratando de identificação. Ele está para a linha de voo 2-00, registro da altura 3, Salvador 9012. Posição de 10 horas e 8 milhas como Nordeste, mantendo 190, alcançando 72. Acendo a identificação, pessoa para o sequenciamento, pessoa para a interceptação do procedimento elétrico, curve à esquerda na proa 060, limitado pela radial 280 Salvador. O 2782 informe milhares do C. Azul 2704, desça para a linha de voo 050, e a chegada como é que é. Linha 313, desça via para 2010, o 2009, o segundo atleta sul, ponto estabilizado. Cancela a inspeção de velocidade de chegada de bom momento. Para a posição em casa. nós temos duas pessoas, só que necessário manter o antigo. Direto para a posição em campo. Confirmando a Vida 782, 3.000 milhas, sudoeste, posição em campo, próxima navegação, vou direto para a posição em campo. Dois, a contagem está na primeira metro,

Jorge, que está falando de voo 060, via chegada a Bomé Juna, sem identificação, registro ativo, eu estou rodando 060. controlado é o Zulu 4, fazer agora o controle de Salvador, Zulu 20, Central 8. Salvador 208, obrigado, uma boa noite. Boa. Controle Salvador, boa noite, Zulu 096. Contato radar na decolagem, 5 dias, 6 da manhã,